Anderson Alves, o show das ruas. Canta Lenia Santis, a paixão. Sábado à noite aqui nesse bar, cerveja gelada e um som de lascar. Livre pra voar como um passarinho, e meu coração pronto pra amar. Você chegou tão de repente, notei interesse em seu olhar. Numa timidez tão aparente, fez meu coração se apaixonar. Se eu tô solteiro e você tá sozinha, deixa eu ser e te chamar de minha. Se eu tô solteiro e você tá sozinha, deixa eu ser e te chamar de minha. Só quero saber, na sua casa ou na minha. Sábado à noite aqui nesse bar, cerveja gelada e um som de lascar. Livre pra voar como um passarinho, e meu coração pronto pra amar. E você chegou tão de repente, notei interesse em teu olhar. Numa timidez tão aparente, fez meu coração se apaixonar. Se eu tô solteiro e você tá sozinha,